cds.com. Lembro que no começo era diferente, nunca faltava amor, tinha tempo pra gente. Hoje você não faz conta desse cara aqui. Antigamente você me procurava, diga que aquele amor era só fachada. Você fazia tudo aquilo, DJ, só me enganar. Você só quis fazer sexo comigo, e eu fazendo amor, morto de iludido. Você só quis fazer sexo comigo, eu comparei amor com prazer, vaguinho no prejuízo. Paredinha, pouca idade, é como eu me sinto, meu compadre. Lembro que no começo era diferente, nunca faltava amor, tinha tempo pra gente. Hoje você não faz conta desse cara aqui. meucds.com. Antigamente você me procurava, vi que aquele amor era só fachada. Você fingia o quê, DJ? E só me enganar. Você só quis fazer um. Sexo comigo, eu comparei amor com prazer. Daniel, tá aí, Daniel? Daniel, tá aí? Você só quis fazer sexo comigo, e eu fazendo amor, por tudo iludido. Você só quis fazer sexo comigo, eu comparei amor com prazer. Oh yeah.